Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Boa tarde, este é o Antena News. Sem vítimas mortais, vários feridos e muita destruição nos estados do Minnesota e do Missouri. Consequência dos tornados que ontem varreram algumas cidades destes estados. O número de vítimas é ainda provisório, bem como o de danos materiais. A cidade mais afetada foi Joplin, no Missouri. Só que perderam a vida 89 pessoas. Algumas delas encontravam-se num hospital que foi destruído pelo tornado. Tornado este que acabou por atingir a cidade de Joplin por volta das 18 horas, hora local. Entrou em erupção o vulcão de Grindsot. O vulcão, na Islândia, entrou em erupção no passado sábado, libertando enormes quantidades de cinzas vulcânicas que limitaram o tráfego aéreo naquela região. Esta manhã, as cinzas chegaram a Reykjavik, capital islandesa, limitando o tráfego no aeroporto desta cidade, capital da Islândia. Atentado no porto de Karachi, no Paquistão, vítima 5 pessoas mortalmente. O atentado foi já reivindicado pelas forças talibãs associadas à Al-Qaeda. PSI é liderado pelas ações da Sporting SAD. Depois de 2 dias suspensas pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, a CMVM, as ações puderam voltar a ser transacionadas nesta segunda-feira, liderando a subida, para já, do PSI geral, 3,34%. São os ganhos, para já, das ações da Sporting SAD. Quanto ao PSI 20, juntando as 20 empresas mais cotadas a nível nacional, está a perder 0,72% e segue a tendência europeia. Acabou o Festival de Cannes, um dos maiores eventos na área do cinema do Velho Continente, acabou nesta sexta-feira, 20 de maio, com destaque para a Palma de Ouro, atribuída à polémica Árvore da Vida, que despertou muitas paixões, mas também muitos ódios. Malick, o realizador do filme, não compareceu em Cannes para receber a Palma, algo que desagradou ao júri presidido por Robert De Niro. A semana passada ficou marcada pela morte de um atleta. Esta semana acordamos com a morte de Javier Tondo, ciclista de 32 anos. Tondo morreu esta madrugada, esmagado entre o seu carro e o portão automático do complexo onde se encontrava com a sua equipa. A morte foi imediata. Entre outros prémios, Javier Tondo venceu já este ano, pela Movistar, a equipa a qual pertencia, a volta a Castela e Leão, mas já venceu uma volta a Portugal no ano 2007. Uma nota apenas para... Apenas há 2 semanas, precisamente, vimos partir Wouter Weiland, o ciclista belga que morreu em prova. Morreu Mohamed Omar, o líder dos talibãs, terá morrido no passado sábado, adiantam fontes governamentais paquistanesas. Não adiantando, todavia, como terá morrido o líder das forças talibãs no país. Porto vence a Taça de Portugal por 6-2 frente ao Vitória de Guimarães. James Rodrigues marcou 3 dos 6 golos dos portistas. Manuel Machado, treinador de Vitória de Guimarães, resumiu o jogo como o Porto foi mais eficaz. O Porto conquista assim o seu 69º troféu da história e é atualmente o clube português com mais troféus, a nível nacional e internacional. Começa hoje a campanha para as eleições de 5 de junho, em Portugal. São 5 os principais partidos que estão a lutar pelo poder. Bloco de Esquerda, CDU, CDS-PP, PS e PSD. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40, não às 13h como hoje. A edição do Desporto Antena tem início às 20h.